cena se repete, mais uma porta de banco. Ali me encontro jogado no chão. Já tô perdido no tempo, que horas são? 3 horas em ponto. Minha memória tá curta, já não sei porque eu me encontro nessa situação. Foi por feijão? Não sei. Por 1 milhão? Talvez. Foi pra remédio ou apenas consagração? Notas de 100, eu vi que o dinheiro envenenou. Mas o Mohamed Ali, por um instante na minha mente veio um sentimento frustrante, sem joia e sem diamante, cadê minha glória? Ficou na porta giratória, tô arrependido e sem vitória. E agora é tarde demais, flow, flow, pra começar a pensar em voltar atrás. Olha a tua volta, não tem ajuda, guarda ou escolta. Cadê teus manos que colavam na tua bota? Só acender e te deixaram com estopim. Não foi o futuro que mamãe sonhou pra mim. Firmeza eu vim, só que meu pressentimento era ruim. Agora filho, reza que a tua vida chega ao fim. Quem não se enquadra vai pagar caro, vai ser trancado no sistema carcerário. Quem não se enquadra vai ser fichado, intitulado terrorista revoltado. Fiz 26, fiquei guardado tipo uns 3. Não sei o que é trampa, quase 6. Mente ociosa, o sistema bate palma. O capeta te dá o braço pra sugar até tua alma. Mãos para o alto, não é cena de cinema. É matéria ensanguentada pra roubar tudo da tela. Empresário no cativeiro é o que dá ibope pra patrocinador que vende detergente ou isqueiro. Se não chegar com meu resgate, nem a SWAT vai te livrar do lixeiro. Eu tô com plano e não adianta passar pano. Vamos tomar mudão de assalto e dividir só com os manos. Fui autuado, mas não vou pagar minha pena. Sou mais um filho relegado do sistema. Desde pivete de HK e com capuz, cuspi na cruz e na palavra de Jesus. Tem um retrato falado meu no inferno. Prefiro as ruas, mas que escola e que caderno. Já tenho a letra de todo o teu circuito interno. Pra eu ter carro, casa própria, um belo terno. Quem não se enquadra vai pagar caro, vai ser trancado no sistema carcerário. Quem não se enquadra vai ser fichado, intitulado terrorista revoltado. Quem não se enquadra vai pagar caro, vai ser trancado no sistema carcerário. Quem não se enquadra vai ser fichado, intitulado delinquente viciado. Vários manos tão lutando, alguns já se recuperando. O foda é ver na minha cara a pá de porta se fechando. A treta é grande, nego, é mesmo olhar pro lado e ver o caixão do Ulisses sendo fechado. Pros combatentes das guerras cotidianas, não tem patentes, nem muito menos diploma. Crucificado está teu karma no 12, nos becos de uma favela. Pros dois o medo começa na tua tela. Vida real não é igual ao comercial da tua novela. Eu vou contar até 3, você aperta o botão. Com a tua opção número 1, você me quer catando o lado, engraxando os de gravata ou catando o resto no chão. Pra quem sabe um dia eu na revolta, driblando a tua escolta, alvejando teu coração. Número 2, o tempo tá se esgotando, quem sabe seja melhor. Eu de capuz, uma cromada na missão, na tua quebrada, invadindo a tua mansão. Terceira opção, não quero mais sair como vilão. Quero caneta e papel de munição, e o microfone engatilhado na minha mão. A idade quebra, respeito me dá acesso, alimento e educação. Pra cada castelo erguido, o sangue de um mano excluído, escuta a voz da revolta e meus escombros de um fugitivo. Os boy me olha, se apavora e chora. Outrora que lobos implora, de quem é a vez de rir agora? Hoje é Brasil, favela, fuzil. Cadê os cuzão que me excluiu? Flow, flow, foi pra puta que pariu. Subiu. A gente tem que entender que o sistema tem várias armadilhas. As drogas é uma delas e a gente tem que se manter com a cabeça, a mente o mais longe possível desse tipo de coisa, porque a droga, ela é a ferramenta do opressor para impedir a nossa revolução. E se a gente deturpar a mente, se a gente entorpecer os pensamentos, cada vez mais a gente vai dar passo para trás e a gente tem que seguir cada vez mais adiante para conseguir revolucionar ou pelo menos mudar alguma coisa. Muita paz.